Panorama Agrícola para 5 de agosto de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, no Dia Nacional da Saúde, estamos abrindo o Panorama Agrícola de 5 de agosto, quinta-feira. Hoje à noite será de lua minguante e o ditado desta quinta é: voltar atrás é melhor do que perder-se no caminho. Na dica de Simone Barrim, você confere a alimentação durante a gravidez. No Panorama Regional, Chicão fala sobre mata ciliar protegida. E na entrevista desta quinta-feira, a Comissão Sul-Brasileira lança livro com informações técnicas para o cultivo do feijão. Uma dica que pode mudar o seu dia. Esta dica é para as futuras mamães. Alimente-se de 6 a 8 vezes ao dia, em pequenas quantidades. Mastigue sempre devagar. Consuma alimentos com baixo teor de gordura e evite ingerir líquidos durante as refeições para facilitar a digestão e prevenir a azia. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola recebe hoje o pesquisador da EPAGRE, Haroldo Tavares Elias, que preside a Comissão Técnica Sul-Brasileira de Feijão. Essa comissão está lançando um informativo técnico para o cultivo do feijão na região sul-brasileira, em parceria com outras entidades que fazem pesquisa, além da EPAGRE e Imater, também a Embrapa. Haroldo, esse livro, essa informação técnica que está sendo lançada, qual o objetivo dela e qual o público-alvo desse conteúdo? Bem, o objetivo dessa publicação é reunir informações técnicas, né, oriundas da pesquisa, seja das instituições da Embrapa, por exemplo, IAPAR, que é no Paraná, e a FEPAG, no Rio Grande do Sul. E nós temos já, essa vai estar acontecendo a 10ª reunião sobre Brasileira de Feijão, e onde a gente debate os temas, e um dos temas vai ser essa apresentação e o lançamento dessa publicação que reúne as informações da pesquisa. E o público-alvo são técnicos de cooperativas, extensionistas e todos que querem informações e que atuam na cultura. Haroldo, qual a importância da cultura do feijão para a agricultura familiar? Bem, o feijão é a cultura básica, né, para a alimentação do brasileiro, e ela, a produção é oriunda basicamente da agricultura familiar, né, que produz em torno de 60% a 70%. 65% vem do volume produzido total, vem da agricultura familiar, ou seja, de pequenos produtores que produzem os feijões das mais variadas grupos comerciais, né? Em especial o Grupo Carioca e o Grupo Preto, além de outros. Qual a predominância aqui em Santa Catarina do feijão? A predominância é parecida com o do Brasil, 70% em torno do feijão do Grupo Carioca, né? E 30% do Grupo Preto. Óbvio que no litoral tem um nicho de mercado que são feijões vermelhos, né? Então aí também tem um consumo considerável desse grupo, desse feijão vermelho. E em termos nutricionais, Haroldo, a importância do feijão? O feijão, ele, conforme já salientei, né, a base da alimentação, o arroz com feijão, comida típica do brasileiro. E o feijão, ele tem um teor de proteína em torno de 20%, 25%. Então, é rico em proteína, vários aminoácidos e carboidratos em especial, né? E é um alimento energético, altamente energético e para a população. Além de ter um teor de fibra alimentar considerável, né? Já que interessante, cálcio e ferro também, em especial ferro, né? Então é um alimento, não digo todo completo, mas ele ele tem, junto com arroz, tem uma complementariedade muito boa para a alimentação. Haroldo, e as suas pesquisas na área do feijão, quais são as novidades? Bem, o grupo de pesquisa de feijão se concentra no Centro de Pesquisa e Agricultura Familiar em Chapecó. E a pesquisa tem tratado na EPAG com melhoramento genético, né, especial, da avaliação de cultivares, indicação das cultivares avaliadas de outras instituições e também de vários outros aspectos, fitossanidade e outros aspectos são avaliados, né, na pesquisa. Haroldo Tavares Elias, pesquisador da IPAGRE, falando sobre o lançamento do livro Informações Técnicas para o Cultivo do Feijão na Região Sul Brasileira. O pesquisador ou técnico agrícola que estiver nos ouvindo pode adquirir esse livro como, Haroldo? Essa publicação será encaminhada para as unidades de pesquisa e também os escritórios locais da IPAGRE. Então, dentro de 15 dias, acredito que todos os escritórios locais deverão receber as informações, bem como, né, cooperativas, as bibliotecas que a IPAG tem convênio, a edição preliminar, a primeira edição de 1.000 exemplares. Nós pretendemos, já até o final do ano, lançar a segunda com 2.000 exemplares, aí já com a participação do MDA. Perfeito. Agradecemos, então, a Haroldo Tavares Elias, pesquisador da IPAGRE, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola sobre o lançamento desse livro Informações Técnicas para o Cultivo do Feijão. Obrigado, Haroldo. Agradeço também. Fique ligado no Panorama Regional. Mata ciliar protegida. A colocação de cercas e o plantio de mudas nativas são as ações definidas pela Energética Barra Grande S.A., a Baeza, para proteger a mata ciliar no entorno do reservatório da usina hidrelétrica Barra Grande. A intenção é conservar e recuperar a vegetação e proteger a área de entrada, então, do gado. As cercas estão sendo instaladas em locais onde há necessidade de proteger as mudas plantadas. Os trabalhos contam com a colaboração das famílias que moram próximas às matas ciliares, pois cuidados básicos são fundamentais para a conservação do local. É uma faixa de mata nativa existente entre o reservatório da usina e as propriedades limítrofes. É considerado como área de preservação permanente pelo Código Florestal Federal, devendo ter uma largura que pode variar entre 30 e 100 metros de extensão. Ela exerce um papel essencial na conservação do meio ambiente, pois evita danos à qualidade da água e também reduz a possibilidade de erosão e assoreamento dos rios, além de garantir a sobrevivência de diversas espécies da fauna e da flora. Outra forma de isolar a mata ciliar é a instalação de placas informativas para orientar a população sobre as necessidades de conservar o local. A ideia, então, é ressaltar que práticas como corte de árvores, retirada das cercas de proteção e colocação do gado no local são crimes ambientais, passíveis, então, de pena de detenção e multa. É importante que a Baeza tenha essa conscientização de recuperar, né, e proteger a mata ciliar em torno, então, do reservatório da usina hidrelétrica Barra Grande. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAG Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. O campo é tua morada, onde sabes trabalhar. Conheces teus afazeres, és o senhor do lugar. Quem no campo permanece, tem água, boa vontade, tem vizinhos, tem amigos, coisas raras na cidade. Não vá, não vá, o teu lugar é aqui. Não vá, não vá, o campo precisa de ti. Apoio